angélica trombeta neste mundo estrugir. O meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando Cristo meu nome proclamar, passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Espero ouvir Jesus.